Opa! Isso é forró bodó, meu filho! Manda ver, sanfoneiro! Fui um forró pra cá do Caicó, ninguém botou. No forró bodó, olha aqui, eu fui um forró pra cá do Caicó, ninguém botou. No forró bodó, ninguém botou. No forró bodó, ninguém botou. No forró bodó, ninguém botou. No forró bodó, ninguém botou. No forró bodó. Seu Malaquias e Maria Benta quase me mata com seu peba na pimenta. Zeca Xanga era o tocador e só tocava. Ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou no forró bodó. E Carolina chegou também, mas só queria dançar o gen. Zeca Xanga era o tocador e só tocava. Ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou no forró bodó. Pra mais de 500 convidados, 17.700. Tá enganado, é 17.700. Oxê, fica lá, 17.700. Tá enganado, ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou no forró bodó. Oh, mana, deixa eu vir. Oh, mana, eu não vou só. Oh, mana, deixa eu vir. Vem pra cá do Caicó. Oh, mana, deixa eu ir. Maninho, eu não vou só. Oh, mana, deixa eu ir. Forró bodó, vem pra cá do Caicó. Forró bodó, vem pra cá do Caicó. Forró bodó, vem pra cá do Caicó. Forró bodó, vem pra cá do Caicó. Forró bodó. Vem pra cá do Caicó. Só na pisada, vai.